Amor não correspondido. Geralmente quem ama deseja ser correspondido. Às vezes, por dificuldade de reconhecer as próprias emoções, se invertem os papéis e a pessoa acredita que ama o outro por ter sido colocada na posição de amado. Ser o amado ou amada de alguém pode provocar a falsa sensação de que se ama o outro. O amor é um sentimento que possui muitas nuances e que nos leva a estados íntimos diversos. Enquanto estamos em processo de desenvolvimento espiritual, vivenciamos as várias formas de amor, a fim de aprendermos o verdadeiro amor, universal. Pensamos que a vida se resume em encontrar o amor de nossas vidas, como se existissem metades eternas. Existem enquanto dure atração entre elas. O amor de nossas vidas é Deus. O grande amor eterno que deve fundamentar e servir de sustentação para a vida é aquele decorrente da percepção de Deus em si próprio. É natural a busca de alguém para compartilhar a existência, relacionar-se faz parte da essência humana. A dificuldade em realizar um amor não correspondido e os desequilíbrios correspondentes exigem uma reflexão cautelosa sobre o direcionamento que está sendo dado ao sentimento. Essa forma de amor pode encobrir outras motivações mais profundas, medo de relacionar-se com alguém possível, necessidade inconsciente de permanecer no papel de vítima diante da vida, preferência por viver em seu próprio mundo fantasioso, porém seguro, onde é permitido projetar os desejos livremente, falta de iniciativa diante de possíveis obstáculos, etc. Penetrar com imparcialidade nos domínios deste amor pode esclarecer sua dinâmica psíquica e a que carência anterior ele atende. O amor não correspondido é a energia que se desprende sem objetividade, e que é sugada desnecessariamente. Mesmo que aquele amor platônico venha nutrir a vida de alguém, a energia que ele exige poderia ser utilizada a serviço da própria vida da pessoa. Muitas vezes o receio da rejeição impede-nos de declarar nosso amor, principalmente, face à cultura, quando é a mulher que o nutre. Quer como objeto ou sujeito do amor não correspondido, o melhor a fazer é dirigir sua energia para amar aqueles que não o têm, isto é, redirecionando para quem sequer pode pedi-lo. Ninguém deve acreditar que temos a obrigação de amar um outro só por causa de seu desejo. O amor é um sentimento espontâneo e ninguém deve obrigar-se a senti-lo por alguém, mas a respeitar quando surja no outro. Caso sintamos forte atração por alguém que não nos pode corresponder ou não sabe de nosso sentimento, devemos procurar dirigir essa energia para o próprio self. Às vezes, a renúncia a esse amor pode evitar problemas que se prolongariam por várias encarnações.